folículo capilar, reduzindo a queda e fortalecendo os cabelos. O produto atua com alta performance, é nanotecnológico e isento de efeitos colaterais. Procure o Endicalve em uma farmácia perto de você. Acesse www.endicalve.com.br. Neste mês de julho, o sorteio do Plano Mutumed Central será dia 28. São vários brindes, entre eles, para pagamentos efetuados até o dia 10, nós teremos uma TV Smart 42 polegadas. Enviando mensagem no dia do sorteio, você associado ou não associado estará concorrendo a vários brindes. Plano Mutumed Central, sempre com você. Plano Mutumed, só da Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a articulação permanente. Fornecemos apoio a todos os veículos de comunicação de inspiração católica no Brasil para atender suas demandas locais e estratégias nacionais. Saiba mais, acesse signis.org.br. O Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida conta com uma excelente estrutura para acolher eventos de pequeno, médio e grande porte. Versatilidade, ampla estrutura e serviços de alta qualidade fazem desse espaço o local certo para receber o seu evento. Acesse o site a12.com/eventos e solicite um orçamento. Centro de Eventos Padre Vitor. Para todos os eventos, um único lugar. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida, geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. 5h30, horário de Brasília. A seguir, pela Rede Aparecida de Rádio, Notícias em 30, segunda edição. Oferecimento, catálogo dia a dia da Editora Santuário. Você faz a evangelização acontecer. Notícias em 30. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Claro, você que agora nos assiste pelo YouTube, Facebook, aplicativo Aparecida. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Começa agora a segunda edição do Notícias em 30, os principais destaques do Brasil e do mundo, na apresentação de Rafael Rodrigues, nos trabalhos técnicos de Murilo Germano e toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas passando fome e mais de 70 milhões em situação de insegurança alimentar. Na economia, depois do desconto para carro zero, Lula sugere a Alckmin que elabore um programa para desconto de eletrodomésticos. E ainda na edição de hoje, o ex-presidente Bolsonaro presta mais um depoimento à Polícia Federal. Política. O relatório publicado hoje pela ONU mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentaram em todo o mundo. No Brasil, 1 milhão e 500 mil pessoas passaram a fazer parte desta realidade que afeta mais de 70 milhões de brasileiros. Atualmente aqui no país nós temos 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e mais de 70 milhões que sofrem com insegurança alimentar. No mundo são 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões com insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando falta ou há dificuldade em adquirir alimentos e refeições. Os dados são de um relatório sobre o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, que foi publicado por 5 agências, né, que são especializadas aí das Nações Unidas. E este assunto é o tema do comentário desta quarta-feira com o irmão Diego Joaquim. Irmão, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a você, ouvinte da Rede Aparecida de Rádio. O que é preciso destacar nesses dados é o seguinte: em primeiro lugar, que não é um dado de estatística nacional, mas de 5 agências especializadas das Nações Unidas. É um estudo feito em âmbito global. Segundo, que os dados vão até 2022, o que mostra que de 2020 a 2022, mais de 1,5 milhão de brasileiros entraram para a estatística da fome. É quase 5% da população brasileira nessa situação, 4,7%, mais de 10 milhões de brasileiros. Então não é uma questão do momento, mas é uma questão que vem, se não for tomada uma posição grave do governo, se estruturando na economia brasileira dos últimos anos. E a pandemia é parte da causa dessa realidade, mas tem também a política econômica adotada pelos governos brasileiros nos últimos anos, que levaram a um crescimento da economia e também do desemprego e, por consequência, o aumento do número de pessoas que passam fome. O Ministério do Desenvolvimento Social declara em nota ao G1 que essa realidade já está em transformação. O Bolsa Família é importante, é fundamental. Mais importante ainda é uma economia em crescimento que gere oportunidade para todos e dignidade para todos conseguir. Agora são 5 horas e 34 minutos e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido mais uma vez pela Polícia Federal, dessa vez no inquérito que apura suposto plano que foi denunciado pelo senador Marcos Duval para dar um golpe de Estado. Já é o 4º depoimento prestado por Bolsonaro à corporação desde que ele deixou o Planalto. Nesse caso específico, a corporação investiga o envolvimento do ex-presidente em uma trama que foi anunciada pelo senador Marcos Duval ainda em fevereiro deste ano. Ele chegou a acusar não só o ex-presidente, mas também o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem aí uma reunião quando Jair Bolsonaro era presidente para propor ao senador a participação em um plano de golpe. Na época, o parlamentar disse ter participado do encontro com os dois e depois afirmou que esperava tratar somente de acampamentos com intenções golpistas. E depois, esse depoimento aconteceu hoje à tarde, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenha discutido este plano, tanto com o senador Marcos Duval, como também com o ex-deputado Daniel Silveira. Inclusive, um plano que seria articulado para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele deu um depoimento que durou cerca de 2 horas e confirmou que se encontrou com Duval, Daniel Silveira, no Palácio da Alvorada, mas que a reunião nada foi falado sobre ministro, Supremo ou sobre prática de algum ato antidemocrático. E que também não trataram sobre equipamentos de escuta e gravação. A audiência, segundo o ex-presidente, durou cerca de 20 minutos. O encontro aconteceu no dia 8 de dezembro e o Bolsonaro disse para a Polícia Federal que recebeu uma ligação de Daniel Silveira, que afirmou que Marcos Duval queria falar com ele. E o Bolsonaro, durante o depoimento, ainda disse não saber de quem partiu a iniciativa de marcar esta reunião. Questionado se Silveira havia adiantado que na reunião seria tratado algo sobre Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que Silveira disse que Duval gostaria de tratar sobre algum assunto referente ao magistrado, mas não passou detalhes do que seria. E o Bolsonaro declarou também durante o depoimento que não foi levantada a possibilidade de participação de militares integrantes do Gabinete da Segurança Institucional neste encontro e também afirmou que sempre permaneceu dentro das 4 linhas do texto da Constituição e que desconhece a informação de que Duval teria sido recrutado, mas que o ex-deputado teria dito que o senador seria para mexer com a República. O ex-presidente afirmou ainda durante o depoimento que soube pela imprensa e pelas redes sociais que o senador Marcos Duval teria procurado Moraes para relatar este encontro. Daí, portanto, as informações dessa última declaração do ex-presidente Bolsonaro em mais um destes depoimentos que ele presta à Polícia Federal desde que ele deixou o cargo de presidente. Agora são 5 horas e 37 minutos no horário de Brasília e hoje nós tivemos mais trabalhos em CPI e claro, quando tem CPI, tem bate-boca. Hoje foi a vez do colegiado que investiga o movimento rural de Sem Terra, dos trabalhadores sem terra. E os trabalhos de hoje, o presidente da comissão, o deputado Leonardo Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, teve que chamar a atenção das deputadas Fernanda Melchiona e também da Sâmia Bonfim, do PSOL. O episódio aconteceu após as deputadas interromperem os discursos de outros parlamentares e fazerem acusações contra os parlamentares. Eu já vou passar o seu tempo. Deputada Sâmia, nós respeitamos o tempo de fala. Não estou falando com a senhora, deputada Thalíria, estou falando com a deputada Sâmia. Nós respeitamos o tempo de fala, então eu peço que, se a senhora quiser agredir, use suas redes sociais, faça agora, respeite o parlamento, deputada, respeite o parlamento. O deputado Salles vai fazer um minuto, o deputado Salles vai fazer também um minuto de fala. As senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto, as senhoras não estão respeitando o tempo de fala previsto. Tá funcionando o microfone? Pois é, e essa sessão de quarta-feira foi convocada inicialmente para votação de requerimentos. Foram 21 pedidos de convocações, convites e de informação aprovados. Após acordo entre os parlamentares presentes na sessão, a votação aconteceu de forma simbólica. Entre os requerimentos aprovados estão convites de autoridades de segurança pública da Bahia, estado que é governado pelo PT. Você e o dinheiro. E o presidente Lula sugeriu hoje ao vice-presidente, que é também ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, a reedição de um programa de incentivo para a compra de eletroeletrônicos e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, máquina de lavar, televisão. E antes de se dirigir ao Alckmin, ele citou o programa que conferiu desconto a carro zero quilômetro. Na sequência, ele falou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, pedindo para que ela abra a mão um pouquinho para que o governo possa facilitar a vida do povo que quer ter acesso a esse tipo de produto. E tem que incentivar o povo a consumir, desde que ele consuma de forma responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se tem que fazer uma dívida, só faça a dívida que pode pagar. Se não pode pagar, espere um pouco. Porque se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. E é por isso que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do desenrola. E o desenrola tem que dar certo, porque se não dá certo, quem vai estar enrolado somos nós, Simone. Então nós vamos ter que fazer esse desenrola, que é tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividados. Pessoas que têm dívida até R$5.000, pessoas que têm dívida de R$1.000, de R$250, de R$500 e que estão pendurados no Serasa. Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e trazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira, para poder consumir aquilo que as pessoas têm verdade. Até falei para o órgão, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. A pessoa, de quando em quando, precisa trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. Em 2009, né, durante o segundo mandato como presidente, Lula tinha lançado aí um programa que reduziu o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre esses itens da linha branca, como eu disse, geladeira, televisão, máquina de lavar, enfim, produtos eletrodomésticos. Em maio deste ano, o volume de serviços no Brasil se expandiu 0,9% frente a abril, na série já com ajuste sazonal, isso depois de ter recuado 1,5% no mês anterior. Dessa forma, o setor se encontra 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020, que é o pré-pandemia, e 2% abaixo de dezembro de 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e o Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, tem mais detalhes deste levantamento. Olhando para o mês de maio, o setor de serviços mostra a disseminação de taxas positivas tanto no âmbito setorial como também no âmbito regional. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou crescimento em 4 dos 5 setores investigados, com destaque para o setor de transporte, onde a gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado sobretudo ali pela parte do agronegócio, né, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para um aumento do número de fretes rodoviários dentro do setor de serviços. Algum tipo de explicação também pode ser atribuída à continuidade do boom do comércio eletrônico, fazendo com que haja uma quantidade maior também de deslocamentos de mercadorias para um maior número de consumidores que compram produtos em plataformas online. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com maio do ano passado, o volume de serviços cresceu 4,7% e o Rodrigo Lobo destacou que, além do transportes, os demais avanços do mês vieram de serviços prestados às famílias, outros serviços e também de informação e comunicação. O segundo setor que mostrou um impacto mais forte para explicar o resultado desse mês de maio foram os serviços prestados às famílias, que avançaram 1,1% na passagem de abril para maio, por conta ali de um aumento dos serviços de buffet e de comida preparada. O terceiro impacto positivo ficaram com os outros serviços, avançando 0,6%, explicado ali por conta do aumento dos serviços financeiros auxiliares, administração de bolsas, mercados de balcão, corretores de títulos e valores imobiliários, são alguns dos segmentos que explicam esse crescimento. Por último, o setor de informação e comunicação, com acréscimo de 0,2% nesse mês de maio, tem esse crescimento explicado por conta do aumento da receita das empresas que atuam em plataformas de streaming. Ainda de acordo com a pesquisa, houve altas em 24 das 27 unidades da federação em maio de 2023. Educação. O presidente Lula condecorou em cerimônia no Palácio do Planalto professores, pesquisadores e entidades com a Ordem Nacional do Mérito Científico, que foi criada em 93 e presta homenagem a personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à ciência, tecnologia e inovação. Entre os homenageados estão vários pesquisadores que tiveram essa condecoração retirada em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro em razão de trabalhos que contrariaram posições do governo. Retomamos a reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia. Convocamos a próxima Conferência Nacional, que deve ter sua etapa final daqui a um ano. Celebramos o Dia do Cientista e do Pesquisador, transcorrido na semana passada. E condecoramos com a medalha do mérito científico algumas das mentes mais brilhantes do nosso país. O real significado desse evento, contudo, vai muito além de atos formais. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos alto e bom som: chega de obscurantismo, basta de negacionismo. Chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet e em grupos radicais na nossa sociedade. Chega de aceitar que cientistas como Adélio Bradaquem ou Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda terem suas condecorações revogadas. Ela, porque se preocupou com a saúde dos homens trans. Ele, porque ousou publicar a verdade de que a cloroquina não combatia a Covid. E por falar ainda em homenagens e também em educação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, o CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação, flexibilizou as normas para o acúmulo de bolsas de programas de pós-graduação, no caso mestrado, doutorado, pós-doutorado, com outras atividades remuneradas, né? Agora, segundo o CAPES, as instituições de ensino superior e de pesquisa do país, além dos programas de pós-graduação, vão ter liberdade para definir as suas próprias regulamentações sobre o assunto. E já que estamos falando de educação, o governo federal decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, decisão que foi informada através de um ofício para todos os secretários de educação do país, e a decisão conjunta do MEC com o Ministério da Defesa dá fim àquilo que era uma das prioridades do governo Jair Messias Bolsonaro. 5h46, rapidinho, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações por aqui. Notícias em 30. Todos os dias a Rede Aparecida de Rádio apresenta Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Vem minha mãe, consagra o meu coração, abençoe todos nós, aumenta a nossa devoção. No ar, todos os dias, às 15h. Uma boa notícia para quem sofre com queda de cabelos. Após 20 anos de pesquisa científica, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu o Endicalve. O Endicalve atua no folículo capilar, reduzindo a queda e fortalecendo os cabelos. O produto atua com alta performance, é nanotecnológico e isento de efeitos colaterais. Procure o Endicalve em uma farmácia perto de você. Acesse www.endicalve.com.br. Alô, meu povo, aqui quem fala é o cantor Leonardo e vim pra falar da Oral Sim Implantes. É, gente, existe uma atitude que vai mudar a vida de quem sofre com a falta de dentes: a indicação. Se você conhece alguém assim, indica logo a Oral Sim, a rede número 1 em implantes dentários. Eu confio e assino embaixo. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Agora 5 horas 48 minutos, horário de Brasília. Notícias em 30, segunda edição. Saúde. Estudo inédito feito pelo Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos contra o Câncer aponta que ao longo do ano passado foram investidos cerca de R$4 bilhões, tanto em tratamentos ambulatoriais quanto em internações e cirurgias de pacientes oncológicos da rede pública de saúde. Os custos com os procedimentos subiram de forma expressiva, mesmo com uma queda acentuada no número de pacientes que foram atendidos. Enquanto o índice de procedimentos ambulatoriais registrou uma diminuição de 74% nos últimos 5 anos, o valor médio destas terapias teve um salto de mais de 400% neste mesmo período. A Nina Mello, que é coordenadora de pesquisa da Abralha, Movimento Todos Juntos contra o Câncer, é quem repercutiu conosco esta situação. Esse aumento considerável no custo do tratamento oncológico no sistema público nos últimos anos, ele se deve a uma série de fatores, mas a gente destacaria dois que a gente acredita serem muito importantes. O primeiro fator deve-se à incorporação das novas tecnologias de tratamentos mais avançados para os pacientes oncológicos no SUS, como a imunoterapia, por exemplo. E um outro fator que a gente precisa ter muita atenção é o aumento de casos em estadiamento avançado que vem surgindo nos últimos anos. Agora, Nina, quais os tipos de câncer que mais consomem recursos do Sistema Único de Saúde atualmente? Dentre os cânceres que mais consomem aí os recursos destinados para o tratamento oncológico, estão alguns dos mais incidentes, como em primeiro lugar câncer de mama, seguido de próstata, colo retal e pulmão. Esses quatro tipos de cânceres, eles representam 57% do tratamento quimioterápico de tudo que foi feito somente no ano de 2022. Nina, os investimentos em ações de prevenção e promoção de saúde podem ajudar a reduzir os impactos financeiros no SUS? Sem dúvida, investir em promoção e prevenção da saúde é o caminho. A gente tendo uma população saudável, a gente está interferindo aí diretamente nos fatores de risco que contribuem para o aparecimento de várias doenças e dentre elas o câncer. Investir nos exames de rastreamento também, a gente consegue rastrear tumores cada vez mais precocemente. Aí a gente traz uma economia para o sistema, a gente faz tratamentos mais leves e também aumenta as chances de cura para esse paciente, aumenta a qualidade de vida deles. Nós ouvimos a Nina Mello, que é coordenadora de pesquisa, né, do movimento Todos Juntos Contra o Câncer, repercutiu conosco esses dados aí. Inclusive, uma informação aqui é que o atraso na detecção de câncer e também no início do tratamento tem levado a um aumento na taxa de tumores diagnosticados em estágios mais avançados. Esses dados são de um levantamento do Ministério da Saúde, compilados por um novo painel aí do Instituto Oncoguia. Em 13 anos, a alta foi de 9 pontos percentuais. Em 2008, eram 53% de pacientes com tumores localmente avançados ou avançados quando começaram a quimio e a rádio. Em 2021, segundo o ano da pandemia da Covid, a taxa foi de 62%. E no ano anterior, de 61%. E em 2019, 59%. Notícias da Igreja. Vamos saber como foi a 46ª Romaria da Terra e Águas, realizada no último final de semana, e que também abre o período de grandes romarias lá no Santuário da Lapa. Quem traz para a gente os detalhes é a Renata Pinto. Um espaço de fé e mobilização social, mais um ano a Romaria da Terra e das Águas reuniu produtores rurais, comunidades indígenas, movimentos sociais e romeiros vindos de diversas partes do Brasil, em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. A gente vem para cá depois de muitos problemas, né, no nosso país, muita fome, e a gente sai daqui, de certa forma, renovada, né, com todo esse processo de debate. Com o tema Para Acabar com a Fome neste Chão, Terra, Água, Teto, Trabalho e Pão, a Romaria contou com diversas atividades. A Santa Missa na Esplanada abriu as reflexões do encontro. A Romaria é uma ocasião para que se reflita sobre isso, se reze, se assuma compromisso para fazermos com que essas grandes problemáticas sejam amenizadas. Nós temos que, como igreja, trabalhar muito para que nós construamos uma sociedade de irmãos e irmãs, protetores, cuidadores da nossa casa comum, da nossa mãe terra. Milhares de romeiros acompanharam a celebração, cada um carregando um símbolo que representa a luta do povo da terra e das águas. Seu Manuel, por exemplo, participa da Romaria há mais de 15 anos, sempre acompanhado da cruz que ele mesmo confeccionou. Estar participando mais uma vez desta Romaria é ter um sentido de renovação, de esperança, da busca por um mundo novo, né? E de que a ressurreição de Jesus e também a sua morte e a sua ressurreição não foi em vão. Já Danilo carrega a tradição de família e esse ano trouxe a cruz para homenagear o avô, que não pôde estar presente por problema de saúde. Essa cruz representa toda a produção agropecuária da nossa região e a história inteira, onde está a enxada, machado, foice, junto o texto representando a religiosidade lá da cidade e o chapéu do romeiro, que é o símbolo, né, do romeiro todo ano. A programação da 46ª Romaria da Terra e das Águas seguiu durante todo o final de semana. Os plenarinhos, espalhados em pontos estratégicos da cidade, trataram de assuntos como fé e política e garantia de direitos para as crianças. A tradicional Via Sacra denunciou as injustiças sociais e trouxe uma novidade. Esse ano o percurso da Via Sacra mudou. Os romeiros saíram do cais do Rio São Francisco e seguiram em caminhada até a esplanada do Santuário do Bom Jesus da Lapa. E é importante demais estar aqui com os povos originários, o povo de Deus, né, que vem lutar pelas suas terras, pelos seus direitos, né, que muitas vezes são negados. Evangelização e comprometimento com a construção do reino de Deus que começa aqui. A grande plenária, momento de partilha das reflexões, animou a fé desses romeiros para seguir na luta nas suas comunidades. A gente quer superar os preconceitos, a gente quer superar tudo aquilo que nos divide e viver uma paz social que é baseada na justiça e no direito. E são esses compromissos que nós queremos levar na bênção e na proteção da Nossa Senhora da Soledade e do Bom Jesus da Lapa. Agora são 5 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, dia de CNBB no rádio. Mais do que depressa, vamos ouvir o que o Bruno Feitosa tem para nos dizer, principalmente sobre o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que começa amanhã em João Pessoa. Começa amanhã, segue até... E é promovido pela Comissão Episcopal para a Comissão para a Comunicação da CNBB e organizado pela Arquidiocese da Paraíba. Esse evento ele vai reunir agentes da PASCOM de todo o Brasil e profissionais de comunicação. O encontro ele é inspirado nas mensagens do Papa Francisco e vai refletir um tema que reforça, reforçado pelo Papa Francisco em suas mensagens, que é comunicar para a cultura do encontro. E tem como objetivo, então, discutir a importância de uma comunicação com uma abordagem que valoriza a empatia, a escuta ativa e o diálogo. Luiz Campo Limpo, em São Paulo, presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, Dom Valdir José de Castro, destacou em vídeo que o mutirão é um momento importante dos comunicadores da Igreja do Brasil se encontrarem para compartilhar experiências. A cobertura completa desse Multicom é só acessar o multicom.com.br. Lembrando que lá no Multicom nós temos o nosso correspondente especial José Eduardo, editor de jornalismo aqui da Rede Aparecida de Rádio, que já embarcou para João Pessoa para poder participar deste evento e vai trazer ao longo desses próximos dias, não só aqui no Notícias em 30 Segunda Edição, mas em todos os nossos noticiários e ao longo da programação, todos os detalhes de mais uma edição do Mutirão de Comunicação. É o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, que começa amanhã em João Pessoa, na Paraíba. Agora, 5 horas e 58 minutos. Rapidinho, nós vamos terminando esta edição do Notícias em 30, que volta amanhã às 5h30 da tarde. Para você que ficou conosco, um bom finalzinho de quarta-feira. A gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Acompanhe a primeira edição amanhã às 7 da manhã. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros. Oferecimento, catálogo dia a dia da Editora Santuário. Você faz a evangelização acontecer. Notícias em 30. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio transmite a Santa Missa direto da Basílica Histórica de Aparecida. Oferecimento, Deus conosco dia a dia, o mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário, a fé em palavras. Endicalve, reduz a queda e fortalece os cabelos, um produto do Laboratório Osório de Moraes. Acesse endicalve.com.br. Família dos Devotos, amor que constrói. Ligue 0300 210 1210. Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé com a Senhora da Conceição, que roga a nós por toda a vida. Junto eu rezo e canto com missa de Aparecida, olhando a Sagrada O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Bem bonito na fé e no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida. Que alegria nos encontrarmos nesta Basílica Histórica, Casa da Mãe Aparecida, e como irmãos e irmãs unidos na fé, unidos no amor do Cristo, celebrar. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui com a sua família, você que vem em Romaria com amigos de sua comunidade, é bom estar onde a mãe está. Digamos, é bom estar onde a mãe está. Nossa acolhida fraterna também a você, que em sua casa, neste momento, se une conosco em oração, rezando através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e rezando também através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida. Graças e bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Acolho ministros e leitores que com amor se colocam para servir o altar de Deus, o Silvio, o músico do santuário, que nos ajuda a cantar a fé. E temos a alegria da presença de dois sacerdotes e um diácono, o padre José Nilson Santos, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, o padre Sérgio Lenine Martins, da Diocese de Lins, São Paulo, e o diácono Ronaldo Porto, da Diocese de Maringá, no Paraná. Bem-vindos, é uma alegria tê-los celebrando conosco, e que Maria interceda pela vida, pela vocação e pela missão de vocês. Vamos dar então aos sacerdotes e ao diácono uma bonita salva de palmas, nossa acolhida fraterna. E é sempre pelas mãos de Nossa Senhora que apresentamos a Deus os nossos pedidos de fé, tudo aquilo que trazemos no altar da nossa vida. Eu rezo por você, pela sua família, pela sua romaria. Juntos vamos rezar pelos enfermos, pelos desempregados, pelas famílias que recentemente perderam entes queridos, por aqueles que passam fome, para que possamos cada vez mais, na força do amor, dar vida e vida digna a todo ser humano. Queremos rezar pelos casais que celebram o aniversário de união matrimonial. Paulo Miguel Carlini e Mafalda Gregório Carlini, João Batista de Araújo e Cecília de Oliveira Araújo, Isabel Borges e José Osório da Rosa, Antônio Sérgio Oliveira e Edna André de Oliveira. Que Maria interceda e que o amor seja renovado constantemente nos corações e na vida destes casais. Por aqueles que hoje celebram o dom da vida, Raimundo Rodrigues Dias, Nelson de Souza, Tereza Doneto Raimundo, Adelaide Rodrigues Palma, Ricardo Lucena, João Paulo, Arthur, Heloísa Cavalieri e Dona Regina. Que Maria interceda saúde e paz a todos vocês. Acolhemos as romarias do estado do Paraná, Marmeleiro, Bela Vista da Caroba, Guamiranga, Quedas do Iguaçu, Ribeirão do Pinhal, Maripá de Minas e Ribeirão do Pinhal, paramos Paraná. Agora de Minas Gerais, Maripá de Minas e de Goiás, Silvânia. Vamos dar a todos os devotos da Mãe Aparecida uma bonita salva de palmas. Bem-vindos e bem-vindas à Casa da Mãe. Celebremos com alegria e gratidão. E queremos pedir pela saúde de Bianca Crisóstomo dos Santos Pinto de Almeida e por sua mãe, Adriana Aparecida Crisóstomo. Que Nossa Senhora interceda por elas muita saúde, muita esperança e muita paz. Queremos pedir pelo descanso eterno de Lourdes Teodora da Silva, nono ano de seu falecimento, Jefferson Elias de Carvalho, Olga Rossim, sétimo dia do seu falecimento. Ela é a mãe do diácono Ronaldo, que está aqui presente. Nosso abraço fraterno, nossa oração, Eucaristia, certeza de vida eterna e ressurreição. Que esta esperança esteja forte em sua vida e em toda a sua família. E rezamos também pelo sétimo dia de falecimento de Maria Rangel Guimarães Braga. Ela é mãe do Luiz, que mora lá em Angra dos Reis, no Rio. A você, Luiz, a toda a sua família, a sua esposa Cristina, o carinho do nosso abraço fraterno, a nossa oração. Que a sua mãe no céu continue intercedendo por vocês que ainda têm um bonito caminho a percorrer aqui na terra. E que permaneça no coração de todos os filhos o bonito testemunho de fé e amor que ela deixou. Também rezamos pela vida de Pauline Gonçalves, que é colaboradora da TV Aparecida. Todos esses pedidos, com muitos outros que ao longo do dia foram deixados aqui na Basílica, em nossa Secretaria de Pastoral, pedidos que chegaram pelo telefone 0300-210-1210. Por todas essas intenções nós rezamos, suplicamos a intercessão de Nossa Senhora e pedimos a bênção de Deus. Amém? Amém? Motivados, alegres, revestidos de fé e com muito amor, vamos nos aproximar do altar do Pai, que nos chama e nos envia para uma missão neste mundo. Cantemos na fé. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Bonito na fé. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Bonito, acenando, canta. Te amarei. Alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus nos chama a caminhar com Ele para anunciar o reino de Deus. E para construir este reino que é edificado na força da justiça, da verdade e do amor. Às vezes nós dizemos sim apenas da boca para fora. Jesus vai para um lado, nós vamos para o outro. Porque achamos que o outro lado parece ser mais fácil. Caminhar com Cristo exige coragem para carregar a cruz de cada dia. Peçamos então ao Pai perdão. Pelas vezes que o nosso sim ao bonito convite que Jesus fez para sermos seus discípulos foi apenas uma palavra da boca, não foi um comprometimento do coração. E supliquemos a misericórdia de Deus sobre todos nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos e dá-te, e dá-te, e Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados e Piedade, piedade, piedade, piedade, Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade, piedade. Deus de amor e bondade, que conheceis o nosso coração, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado, nos ensine a amar de novo e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador da terra do Egito e, conforme sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia, disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros, ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito. E diziam uns aos outros: sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pediam compaixão, e não os atendemos. E por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti dizendo: não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue? Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes faltava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, da lira de 10 cordas. Celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com arte, sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui presentes na Basílica Histórica e você que reza conosco em sua casa através da Rede Aparecida de Comunicação. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum, na caminhada litúrgica da Igreja. O Tempo Comum nos leva a celebrar o Cristo Missionário, aquele que caminha em nosso meio anunciando o Reino de Deus, aquele que com sua palavra traz bonitas lições para a nossa vida, lições de justiça, de caridade, de partilha e de amor. E nesta caminhada missionária que Jesus faz, Ele convida outras pessoas a se unirem a Ele. Por isso, o Evangelho de hoje traz os nomes dos 12 primeiros discípulos de Cristo. Mas é bonito pensar que quando Jesus chamou estes 12 primeiros, Ele também já estava chamando a cada um de nós, para que fôssemos seus discípulos, para que tivéssemos alegria e coragem em caminhar com Ele. E a dinâmica bonita do discípulo de Jesus é esta: caminhamos com Ele, escutando o que Ele fala e contemplando os gestos que Ele realiza. É assim que Jesus vai nos ensinando, naquilo que Ele prega e naquilo que Ele faz. Mas chega um momento que Jesus vai esperar que nós tenhamos aprendido pela palavra que dEle ouvimos e pelos gestos que dEle nós contemplamos. Por que Cristo espera que nós tenhamos aprendido dEle? Porque chega um momento que Cristo vai pedir que nós façamos para o outro aquilo que Ele tem feito por nós. Então, todo discípulo tem que ser missionário. Aquilo que Jesus coloca em nosso coração como palavra de salvação, a nossa vida precisa proclamar esta palavra ao coração do mundo. A forma como Ele acolhe o pecador, como Ele se compadece de quem sofre, esta compaixão tem que estar também em nosso coração de discípulos missionários. A grandeza com que Ele anuncia a misericórdia do Pai, misericordiosos também precisamos ser, pois somos discípulos do Cristo. Nós não só caminhamos atrás de Jesus, nós caminhamos levando Jesus, anunciando o Reino de Deus e procurando viver no mundo um amor que faça diferença. O cristão, o discípulo, é aquele que procura viver neste mundo um amor que faz diferença. O Evangelho, ao trazer os nomes dos 12 primeiros discípulos de Jesus, vai dizer que Jesus confia a eles o poder de expulsar o mal e de curar os enfermos. Aquilo que Cristo veio fazer, Cristo espera que nós, que nele acreditamos, continuemos realizando nesta terra. O discípulo que Jesus escolhe não é um mero espectador daquilo que ele faz. O discípulo que Jesus chama para caminhar perto dele, para estar próximo ao seu coração, para tomar lugar com ele à mesa, para viver um momento da alegria, mas também um momento da dificuldade, o momento do aplauso, mas também o momento da cruz. E é em todos esses momentos que o discípulo precisa perseverar ao lado de Jesus. Não é caminhar com Cristo apenas quando as coisas estão fáceis, quando é fácil coordenar uma pastoral na minha comunidade, quando é fácil ser ministro da Eucaristia, quando é fácil ser catequista, quando é fácil ser padre e diácono, então eu estou com Jesus. Mas sabemos que o caminho do Cristo não foi marcado por facilidades, pelo reconhecimento humano, muito pelo contrário, foi marcado por perseguição, foi marcado por difamação, foi marcado pela cruz. E é justamente neste momento em que a cruz se coloca diante da vivência da nossa fé que nós precisamos renovar o desejo de permanecer nele. Quantas vezes na vida de comunidade, quando as coisas começam a ficar complicadas, começam a surgir discussões, opiniões contrárias, e a pessoa diz: ah, eu vou largar tudo, não aguento mais. Mas o discípulo não pode ter este pensamento e nem esta atitude. As dificuldades do caminho, as contrariedades, as provações, são para testificar que nós estamos no caminho de Jesus. Quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque quando tudo fica durante muito tempo tranquilo, não tem nada difícil, fácil, todo mundo aplaude, todo mundo me elogia, lá na minha comunidade, nossa, que maravilha, todo mundo bate palmas para mim, não tem dificuldade nenhuma. Então duvide se este caminho realmente é o caminho do Senhor, ou você construiu um caminho mais fácil, paralelo ao caminho de Jesus. Então ser discípulo do Cristo é ter esta bonita coragem de perseverar nos momentos difíceis, acreditando na promessa que Ele nos fez. Se Ele nos chamou para caminhar com Ele, Ele nos deu uma bonita certeza, que tem que ser ânimo ao coração, esperança nas horas difíceis e força para carregarmos a cruz de cada dia. Ele disse: mas eu estarei com vocês em todos os momentos até o fim. Quando esta palavra fala forte aqui dentro, nós não abandonamos a missão na comunidade. Eu não deixo de ser catequista só porque aconteceu lá uma desavença. Eu não abandono o meu ministério sacerdotal. Você não abandona o serviço pastoral, porque eu sei que aquele que me chamou, que me confiou uma missão, está ao meu lado e estará até o fim. E a única coisa que ele pede de mim é a fidelidade ao amor. A fidelidade ao amor. Quando Jesus envia os seus discípulos para que eles realizem na vida dos outros aquilo que primeiramente Jesus realizou na vida deles, Jesus dá a eles o maior poder que existe nesse mundo, e também é o maior poder que existe em Deus, o poder de amar. É este o poder que o discípulo do Cristo tem, o poder de amar. Quem caminha movido pela força do amor, enfrenta e vence o mal. Quem caminha movido pelo poder do amor, se compadece do semelhante que sofre, e o seu amor se torna para o doente, para o ferido, para o machucado, remédio de esperança. É este o poder que Jesus confere a nós que caminhamos com Ele, o poder de amar. Quem ama lava os pés, quem ama partilha o pão, quem ama não desiste, não abandona, quem ama acolhe, quem ama vai atrás, quem ama pede perdão, quem ama pede perdão, e quem ama tem coragem de entregar a própria vida, como faz Jesus pela vida dos seus irmãos. Então celebremos este momento bonito, onde Cristo, ao chamar os apóstolos, os envia em missão, para que eles continuem repetindo junto à vida das pessoas o seu gesto de amor. Jesus chamou a mim e a você, e nos deu essa mesma missão, para que no nosso amor, um amor comprometido com a vida, este amor que nos faz ter coragem, este amor que nos faz carregar a nossa cruz e em muitos momentos ajudar o irmão a carregar a cruz dele, quando a cruz dele é muito mais pesada do que a nossa, este amor tem que fazer diferença ao coração do mundo. Daí sim, nós realmente seremos discípulos do Cristo e missionários do Reino de Deus. E nesse caminho, Maria vai conosco. Ela é mãe missionária, Ela é mãe que constantemente recorda ao nosso coração o que Jesus falou. É mãe que o tempo todo mostra o coração do Cristo, onde está a fonte do nosso amor. E é mãe que nos incentiva a perseverar. Porque mesmo lá, no Calvário, aos pés da cruz, o coração de Maria continuava dizendo sim ao Pai. Aconteça na minha vida a tua vontade. E é Maria que no nosso caminhar como cristãos, na família, na comunidade e no mundo, nos ensina a continuar dizendo sim, Senhor, faça na minha vida a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Nos coloquemos todos em pé e vamos com muita confiança, com muita fé, com muita esperança, apresentar ao coração de Deus as nossas súplicas. Após cada prece rezada neste altar, todos juntos, como povo de Deus, como devotos, vamos rezar bem bonito. Confirmai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Confirmai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Olhai com bondade para a vossa igreja e fazei-a cada vez mais fiel ao vosso reino. Confirmai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Ajudai-nos a viver e a nos organizar em comunidade para ajudar os desvalidos, abandonados e oprimidos. Confirmai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Fazei-nos anunciadores da verdade de Cristo, pela vivência do Evangelho e pela prática da caridade e da misericórdia. Confirmai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Ó Deus, que os pensamentos do nosso coração sejam em favor da paz, da caridade e da concórdia entre todos os vossos filhos e filhas. Isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento do nosso ofertório, momento de partilhar e agradecer. Aqueles que estão nos bancos podem se colocar sentados. Trazemos ao altar os dons do pão e do vinho. Queremos também a Deus entregar o nosso coração como oferta de amor e gratidão. Você que está rezando conosco em sua casa e deseja também neste momento ofertar, partilhar, agradecer, você pode ofertar ligando para 0300-210-1210. Ou se preferir, você pode abrir a câmera do seu celular, aponte a câmera para este código que aparece do lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code vai te levar para a página de doação do Santuário Nacional. Por sua partilha de fé e amor, o nosso muito obrigado. Gratidão. É a sua partilha que nos ajuda a continuar anunciando o Evangelho de Cristo a tantos corações. Deus abençoe a cada um por este gesto de amor. Na alegria, cantemos em nossa fé. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, a sua partilha de fé, o coração que por amor você colocou neste altar, que tudo seja um sacrifício de gratidão, acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem

do desemprego, das injustiças, das indiferenças, da falta de compaixão. Livrai-nos, Senhor, das nossas infidelidades, do nosso desânimo, e dai-nos sempre a vossa paz. E que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança que nos vem pela fé, aguardamos juntos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nossa missão, nada pode perturbar o nosso coração, porque Cristo nos deu o dom da sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos nos fortaleçam em nossa missão de sermos continuadores do amor de Jesus neste mundo. E que o Senhor nos leve um dia com Ele para o céu, para a vida eterna. Amém. Beiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Sabes bem quem meu barco. Eu não tenho nem ouro nem espadas, somente rei. Meu trabalho, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome.

com Maria, que é auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, queremos elevar ao coração de Deus uma prece pelos nossos irmãos que vivem o mistério da humana dor. Pense então com carinho nas pessoas que você conhece e que estão enfermas, familiares, amigos, pessoas lá de sua comunidade. O amor cura. Por isso Cristo deu a nós que nele acreditamos o poder de amar. Sabemos que diante do mistério da enfermidade é necessário que as pessoas tomem o remédio. O remédio alivia a dor do corpo, mas são gestos de amor que oferecemos à pessoa enferma. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã, às 9 da manhã. Oferecimento, Deus conosco dia a dia, o mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário, a fé em palavras. Endy Calvi, reduz a queda e fortalece os cabelos. Um produto do Laboratório Osório de Moraes. Acesse endecalvi.com.br. Família dos Devotos, amor que constrói. Ligue 0300-210-1210. Uma boa notícia para quem sofre com queda de cabelos. Após 20 anos de pesquisa científica, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu o Endy Calvi. O Endy Calvi atua no folículo capilar, reduzindo a queda e fortalecendo os cabelos. O produto atua com alta performance, é nanotecnológico e isento de efeitos colaterais. Procure o Endy Calvi em uma farmácia perto de você. Acesse www.endycalvi.com.br. Em julho, celebramos o Dia dos Avós e queremos lhe convidar a rezar a novena dedicada a Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus e padroeiros de todos os vovôs e vovós. Adquira a novena de Santa Ana e São Joaquim e venha contemplar a vida desse santo casal que inspira a fidelidade a Jesus e o amor ao Pai. Ligue e adquira já a sua 0800 016 0004 ou acesse editorasantuario.com.br. O Santuário Nacional é a Casa da Palavra. Com a sua contribuição na família dos devotos, trabalhamos incansavelmente para que todos contemplem a Palavra de Deus, seja pela Revista de Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e celebrações eucarísticas. Você, devoto da Mãe Aparecida, é responsável pela evangelização que parte daqui e alcança muitos corações. Nosso muito obrigado. Continue conosco. A seguir, você ouve a Voz do Brasil. Às 8 horas, voltaremos com nossa programação normal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 12 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia, crescimento econômico. Setor de serviços cresce quase 1% em maio. Destaque para transportes, puxado pelos fretes da safra agrícola brasileira. Natália Koslick. O segundo destaque ficou com serviços prestados às famílias, que avançou 1,1% em maio, por conta de um aumento nos serviços de buffet e comida preparada. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Contrato entre Caixa e governo de Pernambuco vai liberar 1 bilhão e 700 milhões para obras no estado. Recursos têm garantia do governo federal e vão ser usados em infraestrutura e saneamento básico. E ainda, vamos falar de inovação científica para a indústria e o desenvolvimento do país na nossa entrevista do dia. Recebemos aqui no estúdio a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Reforma tributária, ações pelo meio ambiente, produção de energia limpa. São alguns dos temas comentados hoje pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele participou do programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação e retransmitido por emissoras de rádio de todo o país. A reforma tributária foi o primeiro assunto da entrevista. Alckmin defendeu a importância da aprovação e explicou que o objetivo é ter um sistema tributário mais inteligente, simples e justo para todos os brasileiros. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, vai atrair mais investimento, vai estimular a exportação, reduzir custo Brasil e o que interessa para a população ter mais emprego e renda. Alckmin falou ainda sobre a redução do desmatamento na Amazônia e como explorar a biodiversidade dela de forma racional e sustentável, gerando emprego e renda. E anunciou que o primeiro contrato com a organização social será assinado ainda este mês para iniciar esse tipo de gestão da Amazônia. No dia 25 de julho, nós assinaremos em Manaus o primeiro contrato de gestão, Fundação Universitas. Qual o objetivo? É que a biodiversidade amazônica vire renda, vire emprego, vire empresa, vire negócios. O vice-presidente também falou sobre a produção de energia e anunciou a entrada em operação do gasoduto Rota 3 no Rio de Janeiro, que vai ajudar a escoar o gás do pré-sal da Bacia de Santos. O ano que vem entra em operação a Rota 3. Então nós teremos 15 milhões de metros cúbicos a mais de gás natural. Aumenta mais de 30% a produção de gás natural no Brasil. Sobre a matriz energética brasileira, Alckmin lembrou que o país produz energia limpa e que vai continuar incentivando a produção aliada à sustentabilidade para promover a descarbonização. É preciso descarbonizar e o Brasil vai ser o país que vai produzir hidrogênio verde, energia renovável, descarbonização, o grande protagonista. Geraldo Alckmin também fez um balanço dos primeiros meses do governo. Citou a queda da inflação, a retomada de cerca de 4 mil obras paradas, investimentos na saúde com a contratação de mais de 6 mil médicos, além da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Reportagem Cleide Lopes. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai participar ativamente da nova política industrial brasileira, que está sendo desenvolvida pelo governo federal. Dos 100 bilhões de reais já anunciados para investimentos em inovação industrial, 41 bilhões virão do Ministério. E a produção científica também vai receber outros estímulos, com o relançamento hoje do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Temas que nós abordamos a partir de agora com a ministra Luciana Santos, que está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui na Voz do Brasil, ainda mais falando com o Luciano e outra Luciana. Então, uma boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Brasil, da Voz do Brasil. Ministra, vamos começar falando de inovação no setor industrial. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir 41 bilhões de reais nos próximos 4 anos nessa nova política industrial do Brasil. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso? Essa agenda, né, que pode ser reindustrialização, neoindustrialização, o importante é que é uma industrialização em novas bases tecnológicas, né? Esse é o conceito principal. É que é preciso o país se inserir nessas cadeias mais dinâmicas da economia global e dos desafios nacionais. Então, nós vamos, nos próximos 4 anos, com a recomposição integral que o presidente Lula decidiu sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, que está em 10 bilhões, nós, nos próximos 4 anos, vamos investir 41 bilhões nessa agenda da reindustrialização. Então, serão 25 bilhões para chamado reembolsável, que é aquela parte que a empresa pega o crédito e a gente financia através de uma taxa TR, que é a taxa de 2% de indexador, que é um grande sucesso já, no pouco tempo que a gente está praticando. E a sucesso que eu quero dizer já tem uma grande atração, né, já colocado no mercado mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para crédito com essa parte não reembolsável. E 16 milhões é para a parte que é não reembolsável, ou seja, a fundo perdido, numa perspectiva de garantir essa agenda, que é uma agenda essencial para o Brasil, não é? Que No decorrer, vocês podem querer saber quais são as áreas, né, de interesse dessa agenda. A gente vai falar sobre isso, sim, ministro. Mas, primeiro, esse dinheiro vai vir da onde, ministro? E como ele vai poder ser acessado por quem tiver interesse? Esse recurso dos 41 bilhões vem exatamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula garantiu a toda a recomposição, né, integral do fundo. Então, com isso, nós vamos, ao longo do tempo, como são 41 bilhões, nos próximos 4 anos, possibilitar esse investimento, né, esse aporte. E as empresas vão acessar isso através de editais. Nós vamos formar editais e elas vão poder acessar a esses investimentos, tanto do reembolsável como do não reembolsável. E do ponto de vista do conhecimento científico, quais as vantagens para as instituições de ensino e pesquisa? Que tipo de inovação industrial é esperada, ministra? As vantagens é que, com os investimentos, a gente vai conseguir associar a produção do conhecimento às necessidades da indústria. Nós temos uma produção do conhecimento em conteste, nós somos no ranking internacional, 13º país do mundo que tem reconhecidamente pesquisas consolidadas, no entanto, elas não se realizam, não se traduzem em produtos e serviços. Então, a gente vai fazer essa interseção com essa demanda que vem da própria indústria e, claro, induzindo aquilo que a gente acha que é fundamental e estratégico, como, por exemplo, o complexo industrial de saúde, né? Porque nós temos uma dependência, nada mais nada menos, de 20 bilhões de dólares só de importados no complexo industrial de saúde, que envolve remédios, insumos e equipamentos. Ministra, agora a gente vai falar de um assunto que é do dia. Hoje foi relançado o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A senhora pode explicar como é que vai funcionar esse órgão? Ele há 5 anos não se reunia, né? Então hoje foi um brinde, né, a retomada, como se fosse o auge de que a ciência voltou, porque afinal, depois de 5 anos sem reunião, o Conselho retoma mais robusto, com 16 ministros de Estado, com 36 membros da sociedade civil, da academia, da ciência e da indústria, né? Então, foi um ato muito simbólico. A gente também entregou as medalhas de mérito científico. Também foi um momento em que a gente entregou os dois cientistas que foram, não sei se está aqui, foram cancelados, né, no governo anterior. E a gente entregou esses dois cientistas que o governo anterior cancelou a medalha de mérito científico. Então nós entregamos essas medalhas e mais outros cientistas que por conta disso tinham se negado a receber, receberam hoje, e nós anunciamos também a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Qual é a importância dessa retomada das atividades do Conselho, ministra? É o diálogo, né? Você não tem como estabelecer uma política pública se você não se comunicar com a base, né? Com aqueles que produzem o conhecimento, com aqueles que fazem a ciência. Então, essa é uma maneira de você fazer uma política pública ouvindo aqueles que literalmente estão na mão na massa, né? E por outro lado, a existência da indústria, é como disse o presidente Lula hoje ao fim do seu discurso, não é para ficar no papel, é para poder se realizar, né, através dos benefícios que o conhecimento pode trazer para as pessoas, para os brasileiros e brasileiras. Muito bom, ministra. A gente sabe que a questão climática está na pauta central do governo, né? Como é que o ministério tem trabalhado com outras pastas para a preservação dos biomas? O nosso ministério, ele é decisivo, né? Não há como fazer monitoramento da situação dos biomas que não seja através da tecnologia. Nós fazemos isso por satélite. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que são os principais responsáveis por fazer o monitoramento. A gente faz o monitoramento, inclusive diário, em que a gente informa ao IBAMA. O IBAMA, quando há crime sendo cometido, desmatamento, né, que em áreas ilegais, então comunica o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça então age para poder coibir aquele tipo de desmatamento. Mas, por óbvio, tem uma míriade de possibilidades. Por exemplo, a descarbonização, que está na agenda da industrialização. A descarbonização é você usar a tecnologia na extração do petróleo para poder o gás que sai da extração do petróleo ser inserido na rocha, né? Ou seja, tem o destino dos resíduos sólidos. Tem um conjunto de tecnologias que ajudam no processo de descarbonização e que a gente está colocando à disposição, não é, da interação com a indústria para que a gente tenha as metas alcançadas, né, as metas que nós estabelecemos com os acordos internacionais. Ministra, vamos falar um pouquinho agora de educação e pesquisa. O presidente Lula aumentou o número de bolsas de estudos da CAPES, né? E também os valores pagos aos alunos. Como é que esse estímulo pode melhorar o desenvolvimento da ciência no Brasil? É porque, veja só, 90% da produção da pesquisa científica no Brasil é desenvolvida pelas universidades, pelas instituições públicas de pesquisa, pelos IFES. E estava nada mais, nada menos, há 10 anos sem reajuste. Então, com isso, você estimula, porque muita gente desiste ou muita gente se evade, né? Para outros países, inclusive. Então, com isso, a gente ajuda a fixar, diminui a desistência e aumentou também a quantidade de vagas, né? Então, a gente não só aumentou as bolsas, né? A média nossa foi de 40%, mas teve bolsa de 200% de aumento, como também garantiu o aumento, né, de bolsas. Ministra, como despertar? A gente tem um minuto aqui, a senhora podia dar um recado agora. Como despertar o interesse da ciência aí nos jovens, nas crianças? Como faz isso? Eu acho que a ciência, a motivação dela vem exatamente da explicação dos fenômenos. Quando a pessoa não sabe o porquê daquele fenômeno, ele não tem como agir sobre aquele determinado fenômeno e transformar aquela realidade. Então, a grande motivação, não é, é você explicar as coisas, explicar por que elas acontecem e como interferir isso, seja nos fenômenos da natureza, seja nos fenômenos socioeconômicos, né? Então, quando a gente consegue explicar, que é o que a ciência faz, a gente também consegue dar soluções e consegue, como consequência, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. É por isso que também nas metas do nosso fundo está lá o combate à fome e à pobreza no país. Nós conversamos com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Obrigado, ministra, pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e, mais uma vez, estarei sempre à disposição, né? E para mim é uma honra estar aqui na Voz do Brasil, que, como já disse da outra vez, eu tenho uma profunda admiração, porque ela ajuda, né, a unir esse país. E conforme comentado aqui pela ministra, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia está sendo retomado pelo governo federal. O órgão principal fórum de debate entre a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo. Na cerimônia de relançamento do Conselho, foi entregue também a Ordem Nacional do Mérito Científico a 23 cientistas que tiveram contribuições relevantes ao país. Entre os homenageados com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico estão a médica sanitarista Adele Benzaquem, que elaborou uma cartilha de prevenção para pessoas trans, e o infectologista Marcos Vinícius de Lacerda, que liderou um estudo sobre a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19. Eles tiveram a honraria cancelada e agora ela foi restabelecida. Além deles, outros 21 pesquisadores também foram homenageados. Durante a solenidade, o governo oficializou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão de assessoramento científico do presidente da República. Esse conselho é responsável, por exemplo, por discutir os planos, metas e as prioridades da área, como explicou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia atende a um anseio da comunidade científica e demais atores do sistema nacional, órgãos de ciência e tecnologia dos estados e dos municípios, empresas, instituições científicas, universidades e entidades da sociedade civil. E é motivo de orgulho retomar o seu funcionamento de forma plural, representativa e democrática. O presidente Lula assinou o decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve ser realizada no primeiro semestre do ano que vem, e falou sobre a importância da ciência para o desenvolvimento do país. Somos uma nação muito grande, temos desafios demais, e não podemos nunca acreditar que teremos alguma chance de futuro sem a ciência e os cientistas. Foi por meio da ciência que conseguimos nossos maiores feitos. Feitos que transcendem a academia e os laboratórios e se fazem presentes na saúde, na indústria, no campo e no dia a dia de cada pessoa deste país. Foram anunciados ainda 10 programas para recompor o Sistema Nacional de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico em áreas como saúde, defesa e meio ambiente, com investimento inicial de 10 bilhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves. Investimentos em infraestrutura e saneamento básico. Foi assinado acordo entre a Caixa Econômica e o governo de Pernambuco no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o financiamento de obras em estradas e postos de saúde, além de distribuição de água potável, entre outras. O acordo tem garantia do governo federal e foi assinado no Palácio do Planalto, em cerimônia com o presidente Lula. Com um contrato de empréstimo assinado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, serão liberados 1 bilhão e 700 milhões de reais para Pernambuco. Os recursos foram obtidos pelo programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, o FINISA, da Caixa Econômica Federal. A operação de crédito foi realizada com garantia da União. Segundo a presidente do banco, Rita Serrano, com financiamento será possível investir em infraestrutura e melhorar a qualidade de vida na região. O Estado colocou aqui como projetos, né, expansão, restauração e melhoramento da malha viária, gerenciamento do programa de ampliação do acesso à água e o esgotamento sanitário, construção, ampliação, reforma e equipagem de unidades de saúde, reaparelhamento operacional de unidades de segurança e a execução de obras de infraestrutura e urbanização tão necessárias, com certeza, para o investimento do Estado. Na última visita do presidente Lula a Pernambuco, no início de junho, a governadora do Estado, Raquel Lira, já havia assinado um contrato de financiamento de 900 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Segundo a governadora, os recursos dos bancos públicos vão ajudar a alavancar os investimentos no estado. É um trabalho para conseguir alavancar novos investimentos que permitam Pernambuco se reposicionar no cenário do Nordeste brasileiro e do Brasil. O presidente Lula falou sobre a importância dos bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, para apoiar o desenvolvimento do país. Os bancos públicos brasileiros servem para ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver de forma mais rápida, de forma mais decente, de forma mais digna, de preferência emprestando o dinheiro a taxas de juros mais compatíveis com a possibilidade de pagamento de quem toma dinheiro emprestado. O FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica, é voltado ao setor público com processos de contratação e prestação de contas mais ágeis e processos simplificados, e contribui para a realização de obras em áreas como infraestrutura, mobilidade e construção de escolas, creches e hospitais. Reportagem Gabriela Noronha. O setor de serviços, que é o que mais gera, que é o que mais emprega no país, avançou no mês de maio. A alta foi puxada por atividades de transporte, impactadas principalmente pelo aumento da produção agrícola. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu quase 5%. O setor de serviços avançou 0,9% em maio, após um recuo de 1,5% no mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Com a retomada, o setor opera 11,5% acima do patamar pré-pandemia, que tem como marco fevereiro de 2020. A alta deu-se em 4 das 5 atividades analisadas, de acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, com destaque para atividades de transportes. A gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado sobretudo ali pela parte do agronegócio, né, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para um aumento do número de fretes rodoviários. O segundo destaque ficou com os serviços prestados às famílias, que avançou 1,1% em maio, por conta de um aumento nos serviços de buffet e comida preparada. Para o economista Rodolfo Guedon, a tendência é de que o setor de serviços tenha uma retomada mais forte no segundo semestre do ano. Você ter uma melhora da inflação, você ter realmente uma expectativa de juros em queda, poder de compra da população até talvez melhorando um pouco, né, o Bolsa Família tem esse valor mais alto do que se tinha antigamente, também o mercado de trabalho também se recuperando. Então todas essas incertezas e turbulências que o governo também tem conseguido desviar, passando reformas, também passando questões fiscais que ajuda a conter essa instabilidade, beneficia o ambiente macroeconômico e ajuda com que o setor comece a também ter algum tipo de retomada. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 4,8%, enquanto em 12 meses o avanço foi de 6,4%. Reportagem Natália Koslick. E o setor de turismo também vem apresentando crescimento. Quase 3 milhões de turistas estrangeiros entraram no Brasil entre janeiro e maio de 2023. O número é mais que o dobro do que o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, só no mês de maio, mais de 292 mil pessoas de outros países visitaram o Brasil, o que representa aumento de 44,5% em relação ao mesmo mês em 2022. A maior parte dos turistas internacionais veio da Argentina, dos Estados Unidos e do Paraguai. O presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, comentou o que vem sendo feito para garantir os bons números no setor. Eles deixaram na economia local 13 milhões de reais. Ou seja, quanto mais turista internacional estiver visitando o Brasil, mais emprego, mais renda. Pela Embratur, a gente retomou a marca Brasil. A gente formou uma equipe técnica capaz de dialogar com o mundo inteiro e restabelecer relações diplomáticas, comerciais e turísticas com associações importantes do ecoturismo ou agências internacionais que estão vindo para o Brasil. Todos os 27 estados e quase 100% dos 5.570 municípios brasileiros apresentaram propostas de projetos culturais para receber recursos da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é emergencial e tem como objetivo minimizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural. Estão sendo investidos 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos, o maior valor já destinado ao setor cultural brasileiro. Mais tempo para colaborar com as políticas prioritárias do governo federal. A plataforma digital Brasil Participativo ficará aberta até o dia 16 de julho, recebendo propostas e votos para o Plano Plurianual 2024-2027, o PPA. O prazo foi estendido em 2 dias para receber mais contribuições da região sudeste, que tem plenárias presenciais até sexta-feira. Hoje, por exemplo, o encontro é em Belo Horizonte, Minas Gerais. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo regime geral de previdência. STJ nega liminar a prefeito acusado de provocar aborto sem consentimento da gestante. TST decide que comissária de voo deve receber reembolso de despesas com maquiagem. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência de que servidores admitidos sem concurso público ou que tenham adquirido estabilidade com a Constituição Federal de 1988 devem se aposentar sob o regime geral de previdência social. Portanto, não tem direito às vantagens privativas dos servidores concursados, ocupantes de cargo efetivo, que se aposentam sob as regras do regime próprio de previdência social. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins questionava a decisão do TRF1, que havia convertido a aposentadoria de uma professora contratada em 1978 pelo Estado de Goiás, sem concurso, para o regime próprio. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi a relatora do processo. Os ministros entenderam que, de acordo com a Constituição, apenas concursados podem ser admitidos no regime próprio de Previdência Social. A decisão foi proferida no julgamento de recurso com repercussão geral. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou liminar ao prefeito de Carolina, no Maranhão, Erivelton Teixeira Neves. Segundo o Ministério Público, o político, que é médico, teria sedado uma gestante para provocar um aborto sem o consentimento dela. Fátima Uchoa. Erivelton Teixeira Neves pretendia assegurar o direito de só apresentar resposta à acusação depois de ter acesso à íntegra do inquérito que o apontou como possível autor do crime. Para o ministro Og Fernandes, as instâncias de origem registraram a inexistência de prejuízos à defesa, não estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar. O ministro ainda lembrou que a jurisprudência do STJ, alinhada à do Supremo Tribunal Federal, é clara no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância anterior, quando ainda não foi julgado o mérito do pedido, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não se enquadra nesse caso. Estudantes do curso de mestrado em Relações Internacionais da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, visitaram a sede do TSE. O grupo, com integrantes de várias nacionalidades, conheceu o Museu do Voto, o plenário e os auditórios do tribunal. Carol Asdor. Os estudantes também participaram de uma palestra sobre o processo eleitoral e o sistema eletrônico de votação brasileiro. O programa de visitação do tribunal é aberto ao público. Para agendar, é só enviar um e-mail para visita@tse.jus.br. Comissária de voo vai receber reembolso de despesas com maquiagem. Gastos resultantes de exigências feitas pela companhia aérea não devem ser pagos pela empregada. Michele Chiapa. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, condenou a TAM Linhas Aéreas a reembolsar uma comissária de voo pelas despesas com maquiagem. O colegiado reafirmou a jurisprudência do TST de que despesas com apresentação pessoal, como maquiagem, esmaltes, calçados e outros itens de uso obrigatório, devem ser reembolsadas. Foi fixada indenização mensal média no valor de R$ 50,00 pelas despesas da empregada com maquiagem. Justiça acata pedido do MPF e determina a retirada de conteúdo discriminatório do pastor André Valadão, do YouTube e do Instagram. A decisão também solicitou urgência na retirada, considerando o potencial homofóbico e transfóbico dos conteúdos. Jonathan Moreira. De acordo com a sentença, as plataformas têm 5 dias para remover 2 cultos religiosos que o pastor incita violência contra a população LGBTQIA+. Durante transmissão ao vivo no início do mês, Valadão incitou fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+. A ação do MPF contra ele pede ainda a condenação do pastor para que arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos aos discursos feitos e retratação pelas ofensas, além do pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova crédito orçamentário de 3 bilhões para setor cultural e reajuste para forças de segurança do DF. Senado cancela análise de decreto sobre marco do saneamento após promessa do governo de reeditar normas. Ex-ministro pede alterações na legislação para limitar a atuação de ONGs na Amazônia. Boa noite. O Senado decidiu retirar de pauta o projeto que revogaria as mudanças feitas pelo presidente Lula no marco regulatório do saneamento. Isso porque o governo se comprometeu a editar novos decretos sobre o tema, sem os pontos considerados polêmicos pelo Congresso Nacional. A repórter Érica Christian tem os detalhes. Diante da possibilidade da derrubada de dois decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou a revogação das normas e a edição de novas. Os parlamentares questionaram a prestação de serviços sem licitação pelas empresas públicas e a regularização de contratos que deveriam ser extintos. Jax Wagner afirmou que os novos decretos vão contemplar as exigências do legislativo. O governo entendeu a mensagem da Câmara e do Senado, decidiu revogar os dois decretos, publicar dois novos decretos, retirando dos decretos todo o texto considerado ofensivo na forma de decreto. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que os decretos de Lula criaram insegurança jurídica que impediram novos investimentos. Além de ferir a lei, permitia que as companhias estatais pudessem intervir, né, sem licitação nas regiões metropolitanas. Permitia a regularização dos contratos precários. Entre os destaques do marco do saneamento básico está a obrigatoriedade de todos os municípios do país ofertarem o acesso às redes de água e esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033. E no dia D da educação, com votações no plenário do Senado, parlamentares aprovaram a criação de um serviço de monitoramento de violência escolar. O chamado Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas deve ser criado pelo Executivo em articulação com os estados e municípios e o Distrito Federal. Repórter Pedro Pincer. De acordo com o texto, o serviço deverá atuar prioritariamente na produção de estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências de violência escolar, na sistematização e divulgação de soluções eficazes no combate à violência escolar e em programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. Para a senadora professora Aldarinha Seabra, do União do Tocantins, as autoridades públicas precisam estar atentas para combater e prevenir todas as formas de violência nas escolas. E o maior objetivo do projeto em votação é criar esse Sistema Nacional de Combate à Violência Escolar. Por isso, acho importante que o Congresso Nacional delibere sobre esse tema e crie condições para que a segurança pública, a educação possa se organizar para tratar desse tema. A tecnologia usada deve permitir a integração e o tratamento de informações recebidas por telefone, correio eletrônico, sites e outras mídias. Caberá ao Executivo a responsabilidade de oferecer um número de telefone de acesso gratuito em todo o país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou risco iminente. O texto segue agora para a sanção presidencial. E o uso da ozonioterapia terá regras previstas em lei. É o que prevê um projeto aprovado hoje pelo Senado e que segue para a sanção. Pelo texto aprovado, o procedimento precisa ser feito por um profissional de saúde de nível superior e com equipamento regularizado pela Anvisa. Repórter Janaína Araújo. Os senadores aprovaram as modificações feitas na Câmara dos Deputados ao projeto de lei que autoriza a ozonioterapia no país. Relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Assuntos Sociais, a medida prevê que a ozonioterapia deve ser administrada por profissional de saúde de nível superior e não somente por médicos, como inicialmente proposto no Senado. O projeto também determina que a ozonioterapia deve ser aplicada com equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o caráter complementar desse procedimento deve ser obrigatoriamente informado ao paciente. Otto Alencar esclareceu a utilização do tratamento. A ozonoterapia corresponde ao emprego do ozônio para fins terapêuticos, embora não haja consenso científico a respeito da sua eficácia. Muitos profissionais de saúde defendem que o seu uso pode ter efeito anti-infeccioso, anti-inflamatório e analgésico. A proposta segue para sanção presidencial. A CPI das ONGs ouviu o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo. Rebelo criticou a atuação das ONGs na Amazônia e sugeriu alterações de leis para limitar a atuação dessas organizações não governamentais na região. Quem tem os detalhes é Bianca Mingotti. A reunião atendeu a dois requerimentos apresentados pelos senadores Márcio Bittar, do União do Acre, relator da CPI, e do senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Aldo Rebelo compartilhou sua experiência de 40 anos em território amazonense em diversas visitas à região. Ele afirmou que hoje a Amazônia convive com três estados paralelos: o oficial, o do narcotráfico e o das ONGs, o qual Rebelo avaliou como o mais poderoso, pois opera com a ajuda do Estado. Segundo ele, as organizações utilizam recursos do Fundo Amazônia apenas para o cumprimento de interesses de agenda internacional, deixando de lado áreas importantes para o bem-estar da população, como saúde e saneamento básico. E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado Paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. Aldo Rebelo sugeriu que o Fundo Amazônia seja atualizado a fim de que os recursos sejam apenas destinados aos órgãos públicos e que as ONGs não tenham mais acesso. O Congresso Nacional aprovou hoje a liberação de créditos para o Judiciário e o Executivo, além de recursos para o setor cultural, que receberá R$3 bilhões. Os parlamentares também autorizaram o reajuste salarial das Forças de Segurança Pública, do Distrito Federal e dos ex-territórios. Repórter Érica Christian. Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a liberação de R$807 mil para Justiças Eleitoral e do Trabalho, de R$5.300.000 para a Justiça Federal e o Ministério Público da União e R$1.600.000 para a Justiça do Trabalho e Ministério da Educação. Já o INCRA vai receber R$40 milhões para ajudar as famílias atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Já o crédito de R$497 milhões vai atender a diversos ministérios, entre eles o da Justiça e Segurança Pública e o da Integração e Desenvolvimento Regional. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues do Amapá, explicou que o crédito de R$3.100 milhões vai bancar obras públicas e a Lei Aldir Blanc, que custeia o setor cultural. As regras já estão estabelecidas, os comitês de cultura já estão prontos para a recepção dos recursos, produtores culturais, muitos já estão selecionados, só faltava o dinheiro cair na conta para ser utilizado de agora até o dia 31 de dezembro. Outro projeto aprovado autoriza o reajuste salarial das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios. Mas o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que o aumento ainda depende da edição de uma medida provisória. Vai tratar dos percentuais de reajuste das categorias, porque não é simplesmente 9 mais 9, é aquilo que o GDF propôs. Então, por exemplo, no caso de delegados especiais, o aumento vai ser 24 e alguma coisa, em duas parcelas. Os parlamentares mantiveram 3 vetos e rejeitaram 2, entre eles os que tratam da Lei da Saúde Mental e Prevenção de Suicídio de Policiais. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Congresso aprova créditos orçamentários e reajuste das forças de segurança do DF. Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras. Ajudante de ordens de ex-presidente fica calado em CPMI do dia 8 de janeiro. Boa noite. O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado durante a audiência da CPMI do 8 de janeiro. Parlamentares pediram quebra de sigilo dos investigados. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro nos 4 anos de governo, acatou orientação de sua defesa e decidiu não responder às perguntas dos parlamentares durante depoimento à CPMI, que investiga a invasão e depredação de prédios públicos em 8 de janeiro. Um militar, que está preso desde maio, alegou que é objeto de 8 investigações por parte do Poder Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, como os inquéritos sobre a suposta participação nos atos de 8 de janeiro e a suposta falsificação de cartões de vacinação. Ele depois, amparado por decisões do STF, que garantiam a ele não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Em sua fala inicial, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro relembrou sua trajetória dentro das Forças Armadas e detalhou suas funções. Ele acrescentou que a nomeação para o cargo não teve ingerência política e que a indicação para a função é das Forças Armadas e não do presidente da República, sendo um posto de natureza exclusivamente militar. Nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. O tenente-coronel Mauro Cid também citou a orientação da Procuradoria-Geral da República de que sua prisão fosse revogada e o indeferimento desse pedido, reclamando que está preso há 70 dias. Em relação às investigações das quais é objeto, ele declarou que elas vão além dos acontecimentos do 8 de janeiro, que ele classificou como tristes episódios. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não teve respondidas perguntas sobre as supostas falsificações de cartões de vacinação e movimentações financeiras envolvendo membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela reclamou que o depoente não se manifestou sobre questionamentos que não estavam relacionados às investigações judiciais. Parlamentares aliados ao governo lamentaram que o tenente-coronel Mauro Cid não tenha aproveitado a oportunidade de esclarecer os fatos dos quais está sendo acusado e apontar outros envolvidos. Eles citaram o teor das mensagens trocadas com o coronel Jean Laonde Júnior, que já esteve na CPMI e negou que houvesse apologia a um golpe de Estado. Também se referiram ao documento encontrado no celular de Mauro Cid sobre uma suposta intervenção após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, foi um dos que protestaram contra a opção do ex-ajudante de ordens de não responder aos questionamentos. O seu silêncio, para mim, fala muito. Ele é como um grito no ouvido de todos que defendem a verdade e de todos que defendem a democracia. Parlamentares de oposição apoiaram o tenente-coronel Mauro Cid e classificaram a sua prisão como política, lembrando o documento da Procuradoria-Geral da República que aponta que não há razão para a prisão preventiva. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que nem o ajudante de ordens e nem o ex-presidente Bolsonaro podem ser vinculados aos ataques aos três poderes ou a atos de ruptura institucional. Vários integrantes da comissão pediram que as investigações mirem uma suposta omissão do atual governo aos episódios do 8 de janeiro. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusou a CPMI de estar se desviando da finalidade. Essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. Eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país. Como o habeas corpus dado pela ministra Carmen Lúcia do STF não isentava o tenente-coronel Mauro Cid de responder perguntas que não incriminassem, o presidente da Comissão Mista de Inquérito, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, anunciou que vai fazer denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento da decisão, já que Cid ficou calado. Na primeira parte da reunião, os integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram requerimentos de quebra de sigilo de pessoas que já depuseram, como o próprio tenente-coronel Mauro Cid e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Também foram aprovadas requisições de relatórios de inteligência financeira e de outros documentos. Os requerimentos sobre convocação de outros depoentes ainda vão ser analisados por uma comissão formada por 6 parlamentares antes de serem colocados em votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que houve violação de inúmeros princípios da Constituição Federal em prisões de alguns cidadãos acusados de vandalismo nos ataques do dia 8 de janeiro. Segundo ele, também foram desrespeitados tratados internacionais e a lei de execuções penais. Entre as violações, Marcos Polon cita a falta de direito à assistência médica, à integridade física e moral e à liberdade de expressão. Política. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, avalia que a esquerda brasileira busca colocar os moradores das comunidades mais carentes contra a direita. Delegado Palumbo se identifica como um político de direita e ressalta que a maioria dos seus votos veio da periferia e enfatiza que essas pessoas são trabalhadoras e honestas, mas reféns do crime organizado. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que dar resposta à justiça em relação ao abandono do cargo e à origem do dinheiro para custear as despesas dos 90 dias de férias na Flórida. Chico Alencar afirma que o ex-presidente fez um estrago no país e cita o silêncio sobre a tragédia dos Yanomamis, sobre os atos do dia 8 de janeiro, sobre a apropriação indevida de armas e joias, sobre as propinas do MEC e sobre as 700 mil mortes por Covid no Brasil. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, explica que o Grupo de Trabalho de Digitalização e Desburocratização trabalha na digitalização da reforma tributária e do sistema de saúde pública, além de atuar na comunicação entre todas as áreas de governo. Júlio Lopes acrescenta que o grupo também propõe o monitoramento digital de grandes cadeias, como a do setor de combustíveis, para garantir a qualidade e a quantidade do produto comercializado. Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defende a aprovação de uma proposta de emenda constitucional contra o nepotismo, o favorecimento de parentes em órgãos públicos em detrimento de pessoas mais qualificadas. De acordo com Adriana Ventura, acabar com o chamado cabide de empregos também é uma forma de defender a democracia. Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, defende mudança na lei que define os responsáveis por julgar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o professor Paulo Fernando, é inadmissível que o presidente do Senado tenha o poder de decidir monocraticamente sobre o assunto. A proposta do deputado é permitir que, uma vez negado o pedido, caiba ao plenário do Senado deliberar acerca da matéria. Habitação. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, cita que 85% da população brasileira é urbana e enfatiza a necessidade de se melhorar a qualidade de vida nas cidades. Na opinião de Guilherme Boulos, temas como a redução da distância entre o trabalho e a casa, a mobilidade verde e o tratamento de resíduos sólidos precisam evoluir. O deputado sugere que o Minha Casa Minha Vida priorize energia limpa, água de reuso e localizações mais próximas dos centros. A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã. A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta: o que a Constituição Cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os cinco primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os dois primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais. Uma produção da equipe do Plenarinho. Segurança Pública. Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras, com mais recursos e participação das Forças Armadas. A repórter Lara Raja acompanhou a audiência que tratou do assunto. Deputados defenderam mais recursos e melhorias na política nacional de enfrentamento aos crimes transfronteiriços em audiência pública na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O deputado coronel Ulisses, do União do Acre, que pediu o debate, ressaltou a dificuldade de se garantir a segurança nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. Alguns problemas enfrentados hoje são tráfico de drogas e de armas. Coronel Ulisses explicou que já existe um programa de proteção integrada de fronteiras, instituído em 2016, e um Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, atualmente conhecido como Guardiões da Fronteira. Mas o deputado pediu que o Ministério da Justiça destine mais recursos para o programa, além de atender a sugestões para melhorar o programa,